Uma grande movimentação tomou conta da BR-277 no fim da manhã desta quinta-feira. Por volta de exatos 11 horas e 36 minutos, a Central de Operações do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foi acionada pela Central de Operações do Corpo de Bombeiros de Santa Terezinha de Itaipu para o atendimento de um acidente de trânsito na BR-277, nas proximidades do posto de fiscalização, na área considerada próximo ao retorno. No local foi constatada a colisão entre dois automóveis e uma carreta bitrem. Com a colisão entre os veículos, a bitrem acabou capotando, ficando atravessada na pista que vem em direção à Foz do Iguaçu. Segundo informações obtidas junto à Polícia Rodoviária Federal, o automóvel GM Classic com placas AWM8552 de Campo Magro, Paraná, teria tentado uma conversão proibida, vindo a colidir com o automóvel Golf com placas OFS7285 da cidade de Umuarama. Com a colisão entre os automóveis, uma carreta tipo bitrem marca Volvo FH12 acabou passando por cima da frente do automóvel Golf. A carreta com placas de Cascavel, logo após a colisão, acabou tombando. Duas vítimas foram socorridas pela ambulância da concessionária Eco Cataratas. Um é o motorista da carreta que ficou preso às ferragens. Bombeiros de Foz do Iguaçu, com o uso de desencarcerador, levaram cerca de 30 minutos para retirar do caminhão o seu motorista, identificado como Edgar Posser. Ele ficou preso às ferragens, mas não sofreu ferimentos graves, informaram os socorristas, como explica o tenente Ferrandin do Corpo de Bombeiros. Exatamente, nós fomos acionados aí no PB Santa Terezinha, eu estava lá, então deslocamos inicialmente para uma situação de colisão, não foi passado maiores informações. Ao chegar no local, nos deparamos com dois veículos e esse caminhão, inclusive, tombado, né? Então, a partir desse momento, foram verificados o estado das vítimas e houve a necessidade de uma maior atenção para o motorista da carreta, que, além dos ferimentos, ainda estava enclausurado. Então, solicitei apoio aí de Foz do Iguaçu, do caminhão, para fazer o desencarceramento dessa vítima. Ele estava consciente, orientado, foi estabilizado naquela situação que ele se encontrava. Desencarceramos e agora essa vítima encontra-se no interior da ambulância aí para exames melhorados, né? Tenente, uma situação que por pouco não termina em tragédia, por uma imprudência, né? Um dos veículos fazendo uma conversão proibida provocou toda essa situação. Exatamente, eu não apurei ainda as circunstâncias do acidente em virtude da preocupação com a vítima. Mas acidentes de trânsito, aqui numa reta, uma situação dessa aí fica bastante complicado. Felizmente não tivemos vítimas fatais nesse acidente. A tragédia poderia ter sido maior devido ao movimento na BR, né? Exatamente, também poderia ter atingido outros veículos aí. Felizmente não aconteceu e não tivemos vítimas fatais aí nessa situação. Uma testemunha contou o que aconteceu, segundo a visão de quem seguia no mesmo sentido. Estava em torno, não chegava a 1.000 metros. Eu só vi quando um dos carros conseguiu sair e os dois se envolveram ali. Daí o jeito da pancada não deu para ver. Só deu para ver que ele tirou o caminhão. E como vinha vindo logo atrás, os dois é conhecido, trabalhamos juntos. Aí vou tentar ajudar agora. Porque em torno de 1.000 metros de distância, você fechado numa cabine, o barulho fica bem longe, né? Se fosse rápido, com certeza teria conseguido escapar. Um deles sim. Um atravessou rápido. E os outros dois lerdeou e infelizmente deu a cagada. O motorista do caminhão foi conduzido ao Hospital Municipal em Foz do Iguaçu, passou pelo tratamento básico e acabou sendo liberado ainda na tarde desta quinta-feira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.